Pra mim faltou ele voando, porra. Senão aparece o Thor não voa, rapaz. Ele taca o martelinho e vai voa atrás. Segurando na Ele alça. Se joga. Faltou Se joga. ele tacando o martelinho. Se joga, Paquita. Fala Ele se joga, foi foda, né? Odin falou, Thor, desce e arrasa. Olá, meus amigas. Vocês estão ouvindo o podcast Wahreva. Kaiten, Wahreva! É isso aí, amigos do Areva. Estamos aqui novamente, Freud, como seu host, mais um podcast. Dessa vez vamos falar sobre os filmes nerds que estão em produção e a gente está aguardando aí ansiosamente. Comigo aqui hoje temos o senhor Rafael Rodrigues. Presente. Senhor Thiago Moura, o filósofo do Areva. Amém. Vini, novamente aqui conosco. Opa. E o senhor Diogo. Fala aí. Porra, Diogo, você tem interesse em participar do podcast hoje? É o mais concentrado de todos. Vamos começar aí falando rapidamente o que o pessoal achou dessa iniciativa dos filmes da Marvel, né? Essa iniciativa aí de começar a criar um universo Marvel nos cinemas, que começou lá atrás com o primeiro Homem de Ferro, com Robert Downey Jr. fazendo o filme ser um grande sucesso. Como o primeiro Homem de Ferro foi muito bom pra Marvel, assim, teve um retorno muito grande, eles resolveram apostar no segundo pra dar uma sequência em todos os outros filmes que a Marvel vai produzir, né? Eu acho que foi um bom start, eu acho. O filme é bom, o 2 também não chegou aos pés, acho que, do primeiro, mas é um filme bom também. Eu acho que deu certo, é um bom start. Já começo discordando, eu acho que o Homem de Ferro, ao contrário do Hulk, que foi uma merda foda, eu acho que evoluiu, cara, o conceito irem aumentando, eu tô achando bem legal. Enquanto o primeiro Homem de Ferro ficou uma coisa meio que, bem filminho de origem mesmo, se tu for assistir ele tem bem carinha de filminho de origem, de episódio piloto de seriado, o 2 já expandiu o conceito, e bem como expandiu, ao contrário do Hulk, que eu já tenho a impressão que não conseguiu fazer. E você, Rafael, o que você achou? Eu gostei do Hulk, na verdade. começa todo mundo discordando um do outro, né? Beleza. Mas, cara, eu vou ser bem sincero, assim, eu acho que eu sou um dos únicos, ou talvez o único nerd, assim, que não acho uma boa ideia misturar universos e personagens em cinema, assim. Claro que, é o sonho de todo nerd, né, cara, ver os personagens juntos e tal, fazendo as mesmas coisas que eles fazem nos quadrinhos. Mas, cara, eu não sei, todo mundo vê pelo lado do bom, né, que não deixa de ser, até o Vini comentou, né, tipo, o Homem de Ferro, na verdade, ele meio que alavancou os outros filmes, né, então os outros filmes acabaram, o Homem de Ferro acabou virando meio que uma muleta pros outros filmes, o que pra Marvel financeiramente é bom, vai ver os outros filmes, mas tem a ver com o Homem de Ferro e tal, tem muita gente que não é fã de quadrinho, vai acabar indo ver o filme do Thor ou o filme do Capitão América por saber que tem esse tipo de ligação. E depois, claro, né, tem essa questão de juntar todo mundo e tal, mas, cara, tem o outro lado também, né, que, tipo, se der errado, vai dar muito errado, vai ser catapultante, assim, tipo, provavelmente vai sepultar a Marvel Studios no geral. Eu acho que até um risco que o filme corre é esse, né, porque como muita gente gostou do Homem de Ferro, de repente eles vão ter que dar um espaço bem maior pra ele no filme dos Vingadores do que daria pros outros personagens, né. É verdade. Eu acredito que o Capitão América não vai ser nada bom. Peraí, Vini. Vamos chegar lá. Diga aí, Diogo, o que você achou aí dos filmes do Homem de Ferro, do Hulk? A ligação do universo e tal, eu acho que achei bacana e tal, mas eu achei que no segundo Homem de Ferro foi meio que uma qualidade, mas ao mesmo tempo foi meio que um defeito, assim. Porque foi meio empurrado pra goela, sabe? Teve tanta coisa espalhada pelo filme que deixou de ser algo interessante. descobrir foi meio... Começou a virar tipo uma caça ao tesouro e atrapalhou o ritmo do filme, foi isso? Ficou mais ou menos assim. Deixou, não deixou ser tão... Não ficou orgânico, não ficou... Nesse segundo Homem de Ferro não ficou meio orgânico, meio... Fluiu naturalmente. Em certas horas ficou mais natural, mas certas horas foi meio que empurrado. Então, eu acho o seguinte, cara, pra que ficou esperando a hora que apareceu Nick Fury, a Viúva Negra, que ficou esperando que a hora que ela, porra, que o nome dela ia ser revelado de verdade e tal, eu acho que pra gente atrapalhou um pouco, porque a gente tava esperando por isso. Isso se tornou um filme à parte, porque a gente tava esperando o filme dos Vingadores, pra gente, isso ficou um filme à parte. Pra quem tá assistindo o filme e, cara, não tá ligado, não conhece, era simplesmente mais uma coisa do filme. O cara, o negão da SHIELD, que tá ali tentando fazer ele trabalhar pra ele. Então, acabou não tendo essa fluidez pra quem fica esperando. Tá vendo aquilo ali como uma coisa à parte do filme. Tá vendo o filme que não conhece, pô, é só mais uma linha de roteiro do filme. Ah, cara, mas dá pra notar, assim, claramente no filme, que o filme não vai muito longe em termos, assim, de caracterização dos personagens, assim, apesar de ter notado que alguns personagens estão mais maduros e tal, o Tony Stark não evolui nada, né, no filme. E não é porque, porque a personalidade dele é assim e tem que ser assim. Dá pra notar uma necessidade de, tipo, não levar ele pra muito longe, porque a história tinha que ficar dentro de um, digamos, de um cronograma certo pra dar sequência pras outras histórias. Não que isso seja necessariamente ruim, mas daí tu tem um filme que ele não anda com as próprias pernas, porque o Homem de Ferro 2, ele não anda com as próprias pernas. Depois de toda aquela história relacionada ao chicote negro e tal, na verdade é só uma desculpa pra explicar mais coisas sobre a SHIELD, sobre o envolvimento do pai do Stark com a SHIELD e toda aquela questão que na verdade não tem a ver com o filme do Homem de Ferro, pelo menos não em termos de essência, assim, tem a ver com o escopo do universo Marvel. Mais uma vez, não que isso seja ruim, mas diminui um pouco os filmes individualmente, né? Então, cara, eu até vou concordar, então, agora que com a explanação de vocês eu até concordo. Realmente, o Homem de Ferro, ele dá essa impressão de ficar muito limitado a uma apresentação do que pode ser dos Vingadores. Isso pode ser um problema, verdade? Tipo, os filmes, eles acabam ficando com cara de epílogo, não com cara de filme, né? Só que isso também vai dar liberdade que a Marvel tá dando pros diretores e pra a competência desses diretores, né, cara? Por exemplo, a evolução dos personagens, a falta de evolução dos personagens se deve à falta de competência do roteiro evoluí-los ou simplesmente uma imposição da Marvel de não deixar que esses personagens evoluam? Tem muito a ver com a competência dos roteiristas e dos diretores, além dos próprios atores. Meu grande medo, por exemplo, em relação ao Capitão América, e eu já tenho a impressão que eles vão evoluir, expandir o Capitão América para outro lado, vai ter essa... A cena foi descrita sobre o cubo cósmico e tudo mais, e ser passado em outra época. Só que se ficar muito retido dentro desse universo de não, você vai ter que envolver a SHIELD, envolver o pai do Tony Stark em tudo, aí realmente vai complicar, né? Porque o roteiro acaba se tornando limitado demais e perde-se a qualidade individual de cada filme. Aí eu vou concordar com o Augusto também. Mas vocês acham que o Hulk teve algum sentido de epílogo? Eu acho que é o único filme que não teve, né? Na verdade, começou tudo com Homem de Ferro, né? A cena pós-créditos, a cena depois que o filme acaba, exemplifica que a história do Hulk agora vai continuar nos Vingadores. Não, e outro filme vai surgir um outro filme do Hulk depois disso. E eu acho que até vai acontecer isso com o Capitão América também, porque como vai passar em outra época, eu acho que só no final do filme é que eles vão fazer algum link pros Vingadores. Pra tentar dar uma fechada aí nessa parte do que já rolou e puxar um assunto que já veio antes aí, a questão do Homem de Ferro virar uma muleta pros outros filmes, que eu concordo um pouco. Essa questão da interação, do universo, eles começaram a evoluir isso cada vez mais. Então tá se tornando cada vez mais frequente pra eles construírem isso. Mas só teve um filme que meio que foi nessa muleta, que foi o Hulk, né? E não foi bem sucedido comercialmente mesmo, né? Agora é que a gente vai começar a ter uma noção disso daí. Eu acho que vai depender muito da qualidade individual de cada filme. E eu acho que o maior problema vai ser quando vocês juntarem todo mundo, aí eu acho que vai ser complicado. Sobre essa questão de que a gente não viu ainda, realmente, e o trailer que saiu do Thor ali, cara, dá a entender assim, que vai ser uma coisa meio no estilo Hulk, assim, no sentido de que não vai ter cenas específicas ligando filmes. Vai ter mais uma coisa assim, o personagem aquele lá da SHIELD tá lá, e a história se passa mais ou menos no mesmo, no, a partir do ponto em que o Homem de Ferro 2 acabou e se compartilha o mesmo universo, mas eu acho que vai ser mais ou menos que nem o Hulk mesmo, assim, a história vai seguir independente. Aí eu acho que é bem bem que tu disse, Freud, dessa questão de que a qualidade de cada filme é que vai valer. Só que daí tem aquela coisa, já se compromete no momento que tu tá limitado numa coisa. Ah, tu não pode mostrar isso, tu não pode fazer o personagem chegar até o ponto. Tu tem que ir do ponto A ao ponto B sem passar pelo ponto A1, porque daquilo ali a gente não pode falar ainda, sabe? Então isso vai ser meio complicado, talvez não pra alguns personagens, mas talvez pra outros sim, né? Não, é o seguinte, e até falando do Thor, que saiu o trailer aí, eu tive uma impressão, depois de ver o trailer, é massa e tal, né, cara, gostei do visual, tá retrô e ficou bacana e tal, só que, vocês não tiveram a impressão que o Thor tá super de menos no filme? Ele tá, vamos dizer assim, você não vê ele fazendo nada super, porque ele é o super-homem da Marvel, né? Ele não tem nenhuma cena super ali, eu não vi ele sequer voando no trailer. Vocês têm a impressão que eles vão fazer o Thor ser menos poderoso pra se encaixar mais no universo do Homem de Ferro? Eu acho o seguinte, rapidinho. Cara, eu pelo que eu vi do trailer, eu imagino que boa parte do filme, o Thor vai estar na Terra sem poderes, pelo menos é o que eu imaginei. Pela hora lá que ele segura o martelo lá pra pegar o poder do Thor e não consegue, eu acho que, sei lá, acho que pelo menos uns 40% do filme aí vai mostrar ele na Terra lidando com desafios, talvez sem o poder do Thor ainda. É, vai ser mais um filme de início, né? Pra mostrar o personagem pro público que não, às vezes não conhece muito quadrinhos também. É, o que parece é que vai mostrar ele pagando mico lá na Terra, lá, castigo, olhando pra parede. E aí, nesse meio tempo, o papaizinho bate as botas lá e o Loki assume o comando de Asgard. Tira aquela hibernação de urso dele lá. E aí o Loki... O sono da beleza. Isso, beauty rest. Pra poder... E aí nesse meio tempo o Thor tá lá de castigo, olhando pra parede. E aí, meu amigo, Loki bota pra fugir. Então, mas isso aí... Acho que isso... vai rolar um pouco isso. Uma história um pouco mais centrada na Terra por uma boa parte do filme. Esse também é o primeiro trailer, né, cara? Eu acho que eles vão lançar outras coisas também. Eu acho que é só o começo, só pra dar uma aliviada no pessoal que tava tão curioso no filme, né? Que pra lançar na Comic Con lá também, pra acabar com a DC lá na Comic Con. E eu acho que esse vai ser um filme também da SHIELD, cara. Eu acho que ele vai uma boa parte do filme vai consolidar a SHIELD no universo da Marvel nos filmes. E pros Vingadores, de repente, eu acho que vai ter uma participação boa da SHIELD também. Ah, com certeza. A SHIELD tá cada vez mais entranhada em todos os filmes aí. Sobre a questão do Thor, eu realmente torço que seja o fodão e tal, né? Mas... também não dá pra culpar os caras se os caras deixarem ele não tão poderoso, porque vamos combinar, é a mesma coisa que eu tava falando do Gavião Arqueiro, cara. Claro que eu imagino que eles vão mudar isso no filme, mas assim, cara, imagina tu pegar um cara que tem uma armadura, o cara tem uma empresa que desenvolveu uma armadura, e o parceiro dele é um cara que atira flecha. Tipo, logo não presta nem pra fazer uma armadura. Tá, cara, eu faço uma armadura pra ti, tu não precisa ficar atirando flechas, tu tem uma arma aqui, sabe? Então é mais ou menos a mesma coisa do Thor. Pensa, cara, você tem um cara que usa uma armadura super tecnológica e tal, a coisa mais foda que o ser humano já inventou, e do lado você tem o deus do trovão, sabe? Que é uma coisa que eu tentava comentar nos comentários do MDM, que, cara, não esperem que seja o Thor o deus nórdico, cara, é impossível, não tem como fazer isso ficar legal no filme. Tu botar um cara normal como Capitão América, né, enfim, ou um cara como Homem de Ferro, junto com Buda de um deus do trovão e fazer com que eles atuem como uma equipe sem que destoe, sem que o Thor não resolva tudo sozinho, só dando uma rajada de raio em alguém, era isso, sabe? Então, tipo, bah, na boa, eu não vou culpar os caras se eles diminuírem o poder do Thor, embora eu espere que eles deem um jeito de manter as coisas do jeito que deveriam ser, mas... No RPG da Marvel, quando eu jogava, a parada era o seguinte, esses buchinhas pegavam os capanguinhas e os caras grandes iam por cima do Ultron, pra cima do... É, mas acho que vai ser alguma coisa assim. Ah, eu vou culpar os caras pra caramba se eles transformarem o Thor só num cara que dá soco, velho. Tipo... Sei lá, eu acho que a raiz do personagem é ele ser aquele super-homem da Marvel. E eu, no trailer, eu senti falta de ver ele fazer alguma coisa, tipo, por mais que critique o Superman o Retorno, mas ele levantando um continente ou coisa do tipo, que pra mim é isso que eu espero de um filme do Thor. É, mas vocês acham que vai ter algum problema com o Thor de diminuição de poderes e tal? Porque acho que pro filme dos Vingadores o vilão vai ser o Loki também, né? Realmente, o vilão do filme dos Vingadores é algo que ainda é uma incógnita grande, né? O Loki provavelmente vai estar por trás, o pessoal fala que o próprio Hulk vai ser uma ameaça, porque já é comum, né? Tanto nos Supremos lá, teve a história com o Hulk sendo uma ameaça a ser enfrentada, quanto na própria origem, na primeira história dos Vingadores também, era o Loki manipulando o Hulk, então também o Loki vai estar por trás, mas dificilmente ele vai ser o cara que vai tomar a linha de frente ali da porrada. Será que a gente vai ter o Thanos, então? Cara, eu acho que assim, ó, a história tá caindo de madura, né, cara? Eu espero que os caras não resolvam inventar, né? Acho que a moral é bem essa da história da origem clássica. É o Hulk sendo manipulado pelo Loki e era isso, cara. Tipo, sabe? Acho que nessas horas aí, coisas muito ousadas. Claro, não que não se possa, né? Mas, não tem. Eu acho que não tem muito o que inventar, ficar metendo Manopla do Infinito, Thanos e multiversos e coisas assim, sabe? O que estão falando por aí é que, na verdade, o Odin vai ser meio... Ele vai meio que guardar todas essas coisas mágicas fodonas do universo. Tipo, cubo mágico, Manopla do Infinito e tal. Ele é meio que, de certo modo, o segurança do universo, por acaso, acontecer grandes merdas. Ele é o armazém dos Estados Unidos, onde guardar a Arca da Aliança lá no Indiana Jones. Isso, ele é mais ou menos isso. Só que a diferença é que ele pode usar aquilo tudo contra você, caso você tente te pegar. Tem essa ideia. Então Asgard é tipo um almoxarifado místico da Marvel, assim. eu curti as roupas da... Até o... Asgard, tudo, né? Tá bem futurista, assim, tá bem legal. Eu também achei que ia ser alguma coisa meio parecida com o Senhor dos Anéis, mas eu achei que ia ficar muito simples, né? Se fosse assim. E vocês deram uma olhada também naquela foto do Elmo, do Thor, que tava na Comic Con? É, vi. Eu achei bem legal também, cara. Eu acho que esse é o ponto, né, cara? Porque já pensou um capacete com asinha? Ia ficar meio ridículo, né? No trailer do Thor só teve uma coisa que, sei lá, cara, eu não acompanhei a cronologia do Thor toda, nem li Supremo. Mas, cara, eu nunca tinha visto o Thor dando voadora, não, bicho. Ele deu umas duas ali no... Só achei voadora meio esquisito. Aí foi seguido duas vezes, né, cara? Foi pra deixar bem claro, o Thor é com dois pés no peito. Caralho... Ele viu muito WWE esperando... da terrena. Os caras estavam esperando o Bárbaro, né, cara? Então... Tá aí o Bárbaro, sim, que todo mundo tava esperando. Cara, por falar em Bárbaro, tem duas coisas que eu não curti, cara. Que talvez vai ter no filme do Thor, mas de repente até eu engulo o que eu tô falando, mas... É o Way Down, do que é eu não sei o nome do ator lá. Que ele é afrodescendente. Cara. Ah, o negão? Tem que entrar na cota, cara. Tem que entrar na cota. É, e exatamente, cara, sistema de cota. E o Ogum também, cara. Eu achei que os caras iam chamar um cara mais... Um cara de mongol mesmo, né? Não de mongoloide, de mongol. Que nasceu na Mongólia. E que o cara tá meio parecendo aqueles ninjas, né? Novinho e tal. Sei lá, eu acho que perdeu um pouco da característica, mas enfim, vamos ver o filme. Asgard trabalha com sistema de cotas também. Ah, cara, mas eu não vejo muito problema nisso, porque são personagens coadjuvantes, né? Eu vejo o pessoal comentando muito assim, mas se trocassem o Luke Cage por um branco, todo mundo ia reclamar, não sei o quê. Mas porra, cara, o Luke Cage ia ser o protagonista numa merda de um filme, sabe? Tipo, eu acho que, assim, mudar os coadjuvantes, não que não sejam importantes, mas eu acho que nesse caso não faz tanta diferença. Mas eu concordo contigo, Vini, no sentido de que pelo menos o Japa lá podia ser mais um mongol mesmo, ao invés de um Japa ou chinês, não sei. Uhum. Não sei se o cara é. Mas parte do princípio, que todo filme tem que ter ninja. Todo filme tem ninja, tem que ter ninja. Tem que ter ninja. Faz parte da equipe. Você tem que ter um ninja, com certeza. Você tem que ter o cara do tiro, você tem que ter um ignorante, você tem um líder. O negão, tem que ter um negão sempre. Então, negão também. Então faz parte. Cara, e olha só uma coisa engraçada agora, vocês falaram disso aí. Eu lembrei de um vídeo que eu vi da entrevista do... Acho que foi no Omelete, que perguntaram, falaram com o Thor, com o ator que faz o Thor, com o ator que faz o Loki, tá lá na Comic Con. E aí estavam falando do Loki, daí o Loki, o ator, aliás, que faz o Loki, explica que ele tinha feito um teste pra Thor. E aí o Kenneth Branagh, né, o diretor, chegou pra ele e disse assim... Ah, cara, tu até é um puta de um ator e tal, mas o problema é que, assim... Quando eu olho pra ti, eu vejo inteligência. Então, tipo, tu fica melhor pra Loki do que pra Thor. Você assim, puta merda, então ele deve ter olhado pro ator que faz o Thor e pensou assim, ah, tem cara de burro, tu vai ser o Thor. Thor quer calças também. É porque vocês perceberam que no trailer eles ainda fizeram questão de mostrar uma ceninha dele andando sem camisa saindo do banheiro, né? Ficou uma coisa sim, meio novela da Isaac total, né, cara? Tipo, agora lembrei do pescador parrudo pra fazer o papel do Thor. Lembrei de outro negócio. Lembrei de um outro negócio quando você falou do DS Arrasa aí, que eu vi uma entrevista com a Natalie Portman e o ator do Thor, que eu não sei o nome desse cara aí. Ele falando que participou do Dançando Chris com as Estrelas. Chris Hemsworth. Esse aí. O cara participou do Dançando com as Estrelas da Austrália. Ui! Carai! Pô, que louco! É tipo, o no Thor Faustão. Participou da Dança dos Famosos. É, a Dança dos Famosos do Faustão australiano lá. Ou seja, o cara tem gingado. Perfeito pra fazer a parte. Leva jeito. Com certeza, desce e arrasa. Isso aí, bom, já coitado do Thor, né? Já esculhambamos com ele, tadinho. Agora, e o nosso grande ator para o Capitão América, o senhor Toshomana Chris Evans. Quem é que aposta que ele vai ser o novo Heath Ledger aí? Não. Possível. Esse é unanimidade, cara. Cara, que não vai rolar, cara. Pô, o cara tá se cagando de fazer esse filme. Vocês viram no MDM lá o post dele falando, tipo, ah, porque eu não tô pensando nisso. Mas aquela nisso, matéria ali do MDM. Encarando como um filme qualquer. Foi, fala aí, Diogo. Aquilo ali foi uma famosa tradução MDM. Foi uma famosa tradução MDM, padrão. Aquilo foi meio verdade. Mas é verdade, ele tá se cagando mesmo. Só que eles exageraram mil vezes mais na matéria. Só isso. Ah, mas se não exagerasse, não era MDM, né, cara? Tem que ver isso. Eu acho que o filme vai ser bom e eles querem destruir a bilheteria do Capitão América, cara. Ah, cara, olha só isso. Isso é horrível, porque a gente sabe que todos. Mas então, Capitão América, Ponson... Eu acho que ele vai desistir no meio do caminho, cara. Pô, já pensou o cara? Tomara. O cara pedir as contas no meio da gravação, molhar as calças e falar, não, mamãe. Deixa eu ser o Bucky, né? É, tem uma coisa legal desse. Tem uma coisa legal do Capitão América, que o diretor é o mesmo cara que fez o Rocketeer, né? Vocês já assistiram o Rocketeer, né? Sim, pô, cara, sim, clássico. Eu não vi o Rocketeer, não. Eu não sabia que era o mesmo diretor, não. E se passa na Segunda Guerra. E é um puta filme, assim, sobre. Que se passa na Segunda Guerra e muito divertido, assim. Se um filme do Capitão América fosse. Não exatamente daquele jeito, mas tivesse uma pegada mais aventura que nem o Rocketeer. Cara, é legal. A diferença é que, no Rocketeer era o Billy Campbell, que é um puta ator. E o Capitão América vai ser o Chris Evans, né? Mas... Não, uma coisa que me preocupa aí no Capitão América, que eu não sei, eu posso estar falando uma merda fodida, mas eu ouvi um papo rolando um tempo atrás de que eles iam aproveitar pra botar outros personagens da Segunda Guerra, talvez alguns invasores, não sei o que lá. Tá confirmado? Eu tô medo dessa porra virar um Wolverine Origins, cara. É, pode crer. Mas, cara, isso iria acontecer, né? Porque, por causa do... Cara, é um cara que veste a bandeira americana, né? Eu tinha certeza que eles iam dar um jeito de internacionalizar, né? Não tem como não fazer isso, né? A menos que eles tirassem o uniforme do cara, o que seria... inviável nesse caso, né? Eles quase fizeram, né? Eles fizeram um uniforme bem diferente, né? É. Mas, tipo, eu não acho que, pelo menos pra mim, a graça do Capitão América não é o fato de estar o cara vestindo a bandeira. Eu acho que Steve Rogers é o fodão dentro do universo Marvel, não pelo fato de ele estar... Olha, é o Capitão América, ele está representando a bandeira americana. É pela pessoa que ele é, pelo líder dentro de campo que ele é. E vendo as entrevistas do diretor, dá a entender que ele vai seguir esse raciocínio, sabe qual é? Ele pode estar vestido com a bandeira do Zimbábue. Mas, tipo, é o Steve Rogers lá dentro, o Steve Rogers vai ser o mesmo dos quadrinhos. Então a ideia dele é fazer aquele personagem dar certo. Não a ideia de que ele está vendendo um modo de vida americano. Vai ser o mesmo dos quadrinhos, com o Chris Evans vai ser o mesmo, com certeza. No papel é uma coisa, atuando é outra diferente, filho. Vamos ver, né? Eu acho o seguinte, até sobre o diretor ali, que nem o Augusto estava falando, se tiver aquela pegada de aventura, o cara tá prometendo que vai ser uma coisa meio Indiana Jones, meio que... Eu acho que vai ter essa pegada de aventura, assim, uma coisa... Vai ter, na minha opinião, bem cara de Sessão da Tarde, assim. Tanto que o ator que eles contrataram é um ator de Sessão da Tarde, né, cara? Chris Evans pro Capitão América é mais ou menos a ideia do Ryan Reynolds pro Lanterna Verde. O meu medo é que eles vão chamar, sei lá, o Ashton Kutcher pra fazer o Super-Homem daqui a pouco. Tomara que não. Falar aí do Lanterna Verde. Quem é que gostou aí do grande uniforme do Lanterna Verde? Quem é que tá animado aí? Pelo menos eu acho que o elenco, bom, fora o Ryan Reynolds, que não chega a ser um Chris Evans, mas também não me empolga, o elenco tá legal também, né? Eu vou te dizer que eu não fiquei muito fã dessa ideia de fazer o uniforme todo digital. Porque, eu não sei porquê. Talvez purismo, talvez... Mas não foi uma coisa que me animou muito. Vamos ter que ver qual é o resultado final disso. Só que, em compensação, tudo que eles estão colocando, a forma que eles colocaram o Parallax por trás da história, o personagem, o Hector Hammond, né, que é o vilão e tal, o lance do Sinestro ainda ser o mestre dele e tal, eu tô achando que eles estão criando um universo ali pro Lanterna Verde, bem interessante, que vai ficar... Eu acho que vai sair uma coisa legal daí. Não tenho más visões, mais... Maus presságios. Previsões. Maus presságios, isso. Em relação ao filme. Eu acho que vai sair uma coisa legal daí. Eu acho o seguinte, do uniforme, cara, eu acho legal a ideia de ser digital. Agora, se vai prestar, só mesmo vendo depois, né? Não tem como a gente, né, numa fotinho lá de capa de revista, não dá pra você ter dimensão se vai ser um troço por computador. Eu acho também que os caras estão fazendo, tendo uma pegada de início ali interessante, e eu acho que ele evidencia mais ainda as divergências, as diferenças do porquê que não dá pra juntar os heróis da DC como talvez seja possível juntar os da Marvel. Já tem uma pegada mais cósmica, espacial, e um outro tipo de pegada, que é muito diferente da do Batman, e que também é diferente... Tá bom, o Super-Homem dá pra você encaixar de certa forma? Tá, dá, mas não o Super-Homem do cinema, o imaginário que a gente tem dele, tem algumas coisas ligadas a espaço, mas é sempre focado na Terra. Eu não vejo também no consciente coletivo aí do pessoal, o Super-Homem participando de aventuras galácticas. E nem me agrada pensar do Super-Homem participando de aventuras muito galácticas, que fica, sei lá, um herói meio genérico. Eu acho que o legal do Superman é exatamente o personagem mais... Tipo, aquela história do Deus entre os mortais, sabe? E colocar ele no meio de, sei lá, um monte de alienígenas superpoderosos perde totalmente a identidade do Super-Homem. É, mas mais fácil eles fazerem um filme da Liga se passando na Terra do que no espaço, né? Pra justamente caracterizar mais o Super-Homem, Batman, Mulher Maravilha, essas coisas. Mas eu acho que eles estão adotando... Eu acho que vai ter uma pegada muito diferente dos heróis, cara. Eu acho que vai ser complicado, não sei. É muito cedo também pra falar, né? Porque na verdade a gente só tem o Batman até o momento, né? Não, e outra coisa que eu acho que também... que o Lanterna Verde pode fazer é o que ele pode fazer em um filme, aquilo que a Marvel está tentando fazer em quatro, que é estabelecer um sentido de universo, mas sem necessariamente ficar se ligando a outros personagens. personagens mais realistas quanto personagens mais de outros planetas, por exemplo, possam coexistir naquele universo. Porque diferente da Marvel, assim, eu acho que o grande problema de fazer de um filme da Liga é isso, que a maior parte, praticamente metade da Liga, são de compostos por alienígenas ou alguém que foi pro espaço e voltou, por exemplo. Mas o uniforme vai ser daquele jeito mesmo, assim? Aqueles músculos pra fora, assim? A princípio, sim. Mas será que vai mudar no decorrer do filme? Ou pode ser uma sequência específica, onde ele consegue todo o poder da bateria, que nem aconteceu na animação dele também. Cara, sinceramente, assim, ó, sobre a questão do uniforme, eu só achei... Não que eu tenha achado ruim, mas eu acho... É a mesma coisa que eu falei do filme dos Vingadores. Eu acho que é o tipo de coisa que não tinha por que inventar. Não é que tenha ficado ruim, é que tenha ficado bom. Mas é, cara, tipo, tem certas horas que você não tem o que inventar. Duas coisas ficaram ridículas. Uma, que o diretor falou que queria que o uniforme parecesse uma segunda pele. Então ele devia estudar mais biologia, porque aquilo não parece pele, sim músculo. E em segundo lugar, eles falaram que ia ser uma manifestação do anel e tal. Tá, legal. Eu acho essa ideia muito boa e tal, mas, tipo, cara, essa é uma manifestação do anel, então, tipo, podia ser uma coisa um pouco mais interessante, podia ficar mais parecido com o uniforme original. Claro, não precisava ficar com uma sunga, mas fazer alguma coisa que lembrasse remotamente, e não aquela coisa assim, uniforme, porque se vocês forem, vocês prestaram atenção ali, ou observaram, a máscara, tanto a photoshopada quanto a não photoshopada, cara, ela é muito destoante, ela parece uma máscara de borracha, enquanto que a roupa parece uma coisa que é quase como se fosse o próprio corpo do Lanterna Verde. Então eu achei, pra mim, dá a impressão que eles estão testando, assim, eles estão mostrando pra galera, ó, o que, que vocês acham. Eu tava falando do negócio do uniforme aí, o porquê que de ser assim e tal. Ele, na verdade, no começo ele vai ser assim, porque na hora que ele pega o anel do Abin-Sur, ele fica com o mesmo uniforme que ele tava usando. Eu não sei se vocês viram a foto dele naquela esquife, na Comic Con. Ele tem esses músculos pra fora também. Então, faz sentido. Faz sentido mesmo. O anel copia o padrão que o Abin-Sur tá utilizando. Uhum. De repente é um lance que eles jogaram ali também. Eu acredito também no que o Rafael falou, cara. Que eles estão jogando pra ver qual é, testando a reação. Mas isso que você falou faz sentido, que de início apareça, talvez porque o anel tá usando o padrão ali do Abin-Sur. Acho que ficar debatendo como é que eles vai, o uniforme vai ficar ou não vai ficar, acho que só vendo na hora mesmo, né? Os caras estão fazendo, o uniforme vai ser digital, então ele é pós-produção total, vai ver com o que vai acontecer. Agora, em si, a ideia do filme tá me agradando, cara. Eles estão usando um coadjuvante de luxo do caralho, que é o Tim Robbins, eles pegaram um foda pra fazer o Sinestro, eles pegaram o protagonista e a protagonista com uma clara intenção de chamar público adolescente, porque o Ryan Reynolds é galanzinho e a menina que faz a Carol Ferris é a protagonista daquele Gossip Girl, que é famoso pras menininhas. Então os caras estão atirando pra tudo quanto é lado. Eu acho que é meio que até um padrão que Hollywood já adotou. Aí, uma coisa que eu acho que pode acontecer bastante, eu temo que eles que o Hal Jordan, como muita gente fala que ele é bundão, que na pele do Ryan Reynolds, rato roeu a roupa, ele vai ficar bundão também, cara, se eles não souberem dar um desfecho legal no filme. Porque ele ser meio bucha assim no começo faz até sentido, porque ele tá aprendendo aquilo ali e tal. Mas, cara, os coadjuvantes roubarem a cena ali, a chance é grande. Eles vão botar vários membros da tropa ali, e feitos digitalmente e tal, e tem uma boa chance dos coadjuvantes roubarem a cena aí. É bem possível mesmo. Mas, cara, eu posso apostar dinheiro com vocês que o Hal Jordan do filme não vai ser o Hal Jordan dos quadrinhos. O Hal Jordan no filme vai ser o Homem de Ferro da DC. Escrevam o que eu tô dizendo. Ele vai começar o filme, tipo, totalmente pau no cu, arrogante e toda aquela coisa, e vai, durante o filme ele vai ter que aprender a ser gente pra virar um Lanterna Verde. Esse é o principal atrativo do Lanterna Verde, que outros personagens da DC, como o Superman, por exemplo, não tem. E é por isso que a Warner tá investindo nele primeiro. Sabe o que eu acho, Rafael? Eles vão usar um Lanterna Verde. Alguém já viu aquela animação do Lanterna Verde que saiu, aquele primeiro voo? Vai ser muito aquela pegada, porque ele é assim naquela animação. Ele é bem sacana, mulherengo, tal, malandrão no começo, e se torna um herói do final. Eles vão fazer a mesma coisa, porque o Ryan Reynolds sempre fez esse papel meio de malandrão, de vai evoluir. Ele vai mudar daquele personagem do atorzinho de comédia que ele fazia pra, sei lá, o cara que fez o personagem em horror pra MTV, não, sabe? Ele vai ter que... Ele, pelo menos, já teve uma gama de personagens um pouco mais diferentes. Não, isso não prova o talento dele, mas talvez dê um pouco mais de experiência. Ele teve uma gama de personagens um pouco mais diferentes do que o Chris Evans, por exemplo. É, verdade. Não, e nos quadrinhos também, né, cara? Eu não sei se a origem primeira lá dele, do Hal Jordan, era assim. Mas na Amanhecer Esmeralda tinha um pouco disso, né? É verdade, isso foi foi a reformulação dele, né? Falível, assim, pra diferenciar ele da personalidade dos outros. Quem foi que escreveu essa porra aí, você sabe, Rafael? Eu li essa porra e não faço a menor ideia quem escreveu, tem muitos séculos. O Amanhecer Esmeralda? É. Não lembro. Aí, grande especialista. Outros filmes da DC aí. Tá tudo engatinhando agora no momento, né? Fora os filmes que fogem aí desse possível futuro universo de heróis da DC aí, que tem os Perdedores, tem o Jonah Hex, fora essa levada de filmes que também são ligados à DC, tá tudo na guarda agora aí, muito em estágio embrionário pra gente falar muita coisa, né? Superman, ninguém sabe ainda quem vai ser, o Batman tá se especulando quem é que vai ser o vilão e tal. Alguém quer falar sobre isso? Não, se tem uma coisa que é fato, é que o filme do Superman não vai demorar muito a sair por causa daquela briga de direito. Nem que eles façam uma coisa nas coxas. O meu medo é até que eles peguem Smallville e levem pro cinema só pra garantir a produção do filme antes do direito cair na família dos criadores e tal, e terem que dividir com a família dos criadores. Ou então só eles podem fazer o seguinte, cara. Eles podem fazer o Superman com o Jack Black. Levanta a mão. Aviso do Batman. Aviso do Batman. Vai, levanta a mão. Vai, levanta a mão. Alô, Batman! O Batman voltou. O Batman voltou. O Batman voltou. Vai, levanta a mão. Especialmente pro Ricardo. Alô, alô, Batman! O Batman voltou. DJ Daniel. O Batman voltou. Daniel. O Batman voltou. Vai, levanta a mão. Especialmente pro Ricardo. Alô, alô, Batman. Bom, então, os outros filmes da DC no momento tá meio cedo pra falar, né? Tem o Batman do Nolan, ainda tá muita coisa indefinida pra fechar a trilogia, né? Superman, ninguém sabe ainda quem vai ser. Vai rolar um Smallville no cinema. Então vamos deixar isso daí para um próximo podcast que a gente já tá estouradaço. Vai ser o Nicolas Cage. Opa! Tim Burton é uma geração. Podia aproveitar a ideia de usar o Jack Black, né? É? Eu acho que vai ser o Nicolas Cage com mullets ainda. Vai ficar a peruquinha do Nicolas Cage, é uma coisa triste, né? Alguém avisa pro Nicolas Cage assumir a careca, porque aquela peruquinha dele que ele usa nos filmes, cara, é uma coisa triste. Ah, o Batman Adam West que ele fez lá no Kick-Ass ficou legalzinho, cara. Ficou, pegou o gosto. Não, não. Mas a peruquinha não adianta. Alguma consideração final ainda sobre os filmes? Bom, eu tenho uma curiosidade só. Você tinha falado sobre o Amanhecer em Esmeralda? Eu tava lendo uma notícia aqui que vai ser baseado nessa HQ, no roteiro do filme. Eu sou foda, cara. Tudo que eu falo acontece. Vai ser nessa e vai ser no Origem Secreta. Ah, sim. Que o Geoff Jones tá pilotando a parada, né? Ele tá pilotando o avião do Hal Jordan agora aí direto e tudo da DC. O que é um alento, né? Porque se o cara dizem que conseguiu salvar até Smallville, tal, ele nos cinemas vai ser um sinal de um bom caminho aí pra descer nos cinemas. Considerações finais de cada um aí, senhor Diogo. Se você acredita em milagres, você acredita no filme do Capitão América. Isso aí. Rafael. Acho que no caso do filme Lanterna Verde é o... Ele vai ser o Homem de Ferro da DC, né, cara? No sentido também de que, com certeza, a Warner vai esperar ver a repercussão desse filme pra ver o que ela vai fazer com os outros, né? Bora! Não, eu acho que chega, já falei demais, só quero desejar Feliz Natal pra todo mundo e próspero ano novo. Isso aí, até o final do ano esse podcast estará editado e será lançado. Talvez algumas notícias estejam desatualizadas, coisa pouca. É, até dezembro talvez tenha alguma coisa desatualizada. Ou não. Vini. Eu acho que eu não vou assistir o Lanterna no cinema, vou esperar passar aqui na importadora. E eu quero ver a Paquita Loira voando também. Voando não. Filme. Tá jogando martelinho. Jogando Mjolnir, que nem diz o Change. É descendo e arrasando, né? Isso aí, pessoal. Então, por hoje é só. Hasta la vista, baby. Whatever! Vocês sabem que o Justin Timberlake só não virou Superman porque ele recusou, né? Na época do Superman Returns. Brincadeira, ele não tem bom senso. Pior de tudo, que Justin Timberlake foi finalista no Lanterna Verde também. Era ele, o cara do Se Beber Num Case e o Ryan Reynolds. E o Jack Black, que deveria ter sido Jack Black. Entre Jack Black, cara, e Ryan Reynolds tinha que ter sido Jack Black. Com certeza. Cara, mas tem umas coisas muito, muito imbecil, né? Eu vi uma matéria também que falava que o Geoff Johns falava, né? Que teve outras propostas do filme Lanterna Verde. E uma das propostas do estúdio era um filme Lanterna Verde que ele não usasse o anel, cara. Aí eu lembrei da época do filme do Superman que o Kevin Smith ia escrever. Os caras queriam que o Superman não voasse e não usasse o uniforme. Eu penso... Porra, cara, eles só querem ter um filme com o nome do personagem, né? Mulher Gato foi o quê? É, exatamente. Ah, cara, olha só, o Batman também eu acho o seguinte, morcego é uma criatura muito repulsiva, tinha que ser mudar ele pra ser um esquilinho, ia ser muito mais legal. Um lemuri. Fala, Joe. Homem de Ferro morrendo... Ah, tô cansado, passa pra próxima, vai. Tá bom. Editor, corte isso aí pro Obzeque.